consciente. Não sai beijando qualquer boca que vem pela frente. Ela tem o pé no futuro, respeito o passado, mas vive o presente. Essa é a ex dos meus sonhos. Diferente de você que na minha vida é um pesadelo. Essa é a ex. Eu queria, se eu soubesse que nesse inferno eu nem namoraria. Essa é a ex dos meus sonhos. Diferente de você que na minha vida é um pesadelo. Essa é a ex. Namoraria, oh, meu gavião, sei lá, quer que é comer, hein? Vai, meu gavião, pronto, é melhor assim. Clube FM, o som e ponto final. Isso é Ramon e Randinho, e essa é mais uma nossa. Eu vou te esquecer, nem que eu morra de beber. Você vai me pagar dobrado por ter me machucado. Eu comprei um paredão, um cavalo e um caminhão, e você vai se arrepender. Eu vou botar pra descer na vaquejada com uma loira e uma morena. Vou correr, beber e namorar sem pena. Eu agarrado com uma loira e uma morena. E tu aí sem nenhum esquema. Na vaquejada com uma loira e uma morena. Vou correr, beber e namorar sem pena. Eu agarrado com uma loira e uma morena. E tu aí sem nenhum. Cantando vaquejar. Bora, Dandan, Aras 2Ms, Aras dos Monteiros, o melhor feno do Brasil. Eu vou te esquecer, nem que eu morra de beber. Você vai me pagar dobrado por ter me machucado. Eu comprei um paredão, um cavalo e um caminhão, e você vai se arrepender. Eu vou botar pra descer na vaquejada com uma loira e uma morena. Vou correr, beber e namorar sem pena. Eu agarrado com uma loira e uma morena. E tu aí sem nenhum esquema. Na vaquejada com uma loira e uma morena. Vou correr, beber e namorar sem pena. Eu agarrado com uma loira e uma morena. E tu aí sem nenhum esquema. Aô, porrozão, isso é Ramon e Randinho. Bota pra descer, simbora. Vamos falar de qualidade. Qualidade, já sabe, é Hidrotintas. É, Hidrotintas é uma indústria de tintas com mais de 45 anos atuando em todo o Norte e Nordeste. Pense! Com uma linha completa para pintar sua casa, seu comércio ou sua obra. Produtos com qualidade ISO 9001 e selo Abrafarte. Por isso, quando chegar numa loja, peça Hidrotintas. Esse é o melhor custo-benefício. Produz látex, esmaltes, texturas, massa, tinta em pó, supercal e muito mais. Acaba com esse negócio de dizer, não, moção, eu pinto com outra tinta, porque ela é marromeno. Oh, respeita a polícia, se oriente, pinte com Hidrotintas e se surpreenda. Vá por mim. Eu falei Hidrotintas, quem tem tinta até no nome é outro nível, não é não? Hidrotintas é parede bem pintada, por isso chama, chama na Hidroquinta, papai! Mulheres podres de ricas. no Mulheres Podres de Ricas de hoje, vamos falar sobre tendência. Mamãe, todo mundo quer saber, uma mulher podre de rica como a senhora, colocaria um piercing? Piercing. Eu ainda boto ainda, tem coragem. Ótimo. Aqui no nariz, aqui de lado. E você, Marisolda, colocaria um piercing? Não. Tem uns que já tá botando, é na língua. Na língua é ruim. Na língua de baixo. Não, não dá certo, não. Deus me livre, isso aí não. Pois tem uma colega minha que botou. Na língua de baixo? Sim. No dente de alho. Você colocaria nessa tal língua de baixo que você fala? Não, colocava não. Não colocava essa pince, não. Piercing? Preci. Não, piercing? Preci. Piercing. Piercing. Não, piercing. Ah, jaula. Piercing. Eu te figa. Piercing. Nossa senhora, perfeita. Mulheres podres de ricas. A hora do Moção. Seu vaqueiro, amor, volta aqui pro seu Deus. Volta, volta pro seu vaqueiro. E volta aqui pro seu Deus. Volta, volta pro seu vaqueiro. Amor, volta aqui pro seu Deus. E volta, volta pro seu vaqueiro. Amor, volta aqui pro seu Deus. Quero ver o boi deitado, cavalo selado com luvis, fora. Balança com ralo, minha vez é agora. Bora, batisteira, me entrega esse rabo na marca do cal, quero ver. O combustível do vaqueiro é um litro de tré. Tem que beber no gargalo, que é pro boi não ficar em pé. O combustível do vaqueiro é um litro de tré. Tem que beber no gargalo, que é pro boi não ficar em pé. Onde tem bolão eu tô no meio, vaquejado eu tô no meio. Dançando com as vaqueirinhas no meio do desmantelo. Onde tem bolão, eu tô no meio. Vaquejado, eu tô no meio. Dançando com as vaqueirinhas no meio do desmantelo. O combustível do vaqueiro Luiz, bora. Balança com o ral, minha vez é agora. Bora bater esteira, me entrega esse rabo. Na marca do cal, quero ver o boi deitado. Cavalo selado com o Luiz, bora. Balança com o ral, minha vez é agora. Bora bater esteira, me entrega esse rabo. Na marca do cal, quero ver o boi deitado. Bumbo espimando vaqueiro, é um litro de dré. Tem que beber no gargalo, que é pro boi não ficar em pé. O combustível do vaqueiro é um litro de dré. Tem que beber no gargalo, que é pro boi não ficar em pé. Onde tem bolão, eu tô no meio. Vaquejando, eu tô no meio. Dançando com as vaqueirinhas no meio do desmantelo. Onde tem bolão, eu tô no meio. Vaquejando, eu tô no meio. Dançando com as vaqueirinhas no meio do desmantelo. O combustível do vaqueiro é um litro de dré. Tem que beber no gargalo, que é pro boi não ficar em pé. O combustível do vaqueiro é um litro de dré. Tem que beber no gargalo, que é pro boi não ficar em pé. De futebol, basquete, luta, voleibol, Fórmula 1 e o que mais tu pensar no mundo esportivo? Pois tu tem que conhecer o Aposta Ganha! É mesmo, é? É! O melhor site de apostas esportivas do Brasil! As melhores cotações tu encontra lá! Oba! Oi, o dinheiro tá pouco? Então não tem desculpa! Tu pode apostar a partir de R$1! É isso mesmo, só R$1! E o melhor, ganhou? O Pix cai na tua conta na hora. Feito caldo de cana, pensa? Aí sim! Acesse agora apostaganha.bet que tu se diverte e ainda ganha dinheiro, meu patrão! Uhum. Chama! É o seguinte, eu vou dar pra minha mãe. Ela tinha a cara de um carro velho, que tinha lá com a bocona de coringa. Aí botaram o nome dela Cafuringa. Cafuringa. Eu vou. Brasil todinho, brasileiro tão lascado. Imaginei já. Oi. É Guiomar, é? É. Guiomar, a gente aqui da Bovespa e a gente tá analisando a quantidade de gastos que o brasileiro tem hoje em dia, fazendo muita parcela, se endividando demais e dando calote nas suas dívidas. Não sei se você tá me entendendo. Sim, eu sei, eu tô dizendo, mas quem é que tá falando, hein? Quem tá falando com você é Dimitri, mas eu queria saber a sua opinião. É, outras pessoas podem até ser mesmo assim por vaidade, porque não valoriza, né? Assim, muitos compram demais, eu acho assim, porque, como é que diz, não sabe se organizar. Por exemplo, ganha, como é que eu vou dar um exemplo, por exemplo, eu ganho R$100, aí vou gastar 200, como é que eu vou pagar? Oh. Não é? Acho que tá devendo, né? Pois é, eu acho que seja assim, minha opinião. Ah, é isso aí mesmo, você acertou, viu? Agora, eu fiquei só meio assim, porque eu não sei se eu agradeço a você ou o seu apelido. Não, tem apelido não. Pois tem aqui várias compras que você fez, uma no nome de Guiomar e outras muito maiores no nome de Cafuringa, não é tu, né? Não, não tem nada não. Ei, deixa que eu vou chamar uma pessoa bem especial pra falar com você, viu? É Xuxa, é? Que é pra ouvir. Ué, Roberta. Que é pra ouvir esses pronomes tão lindos que você tá citando, viu? O que é pronome, hein? Vai caçar o que fazer, vagabundo. Hã? Tu tá atrás da viado. Vai achar uma durar aí por aí, bicho. Dei em cima de mim não, que eu sou casado, viu? Pois não parece não você ser casado. Você parece que é um viado, corno sem vergonha. Que Cafuringa, hein? Eita, meu filho, tu dá vontade de queimar a arruela? Você pode vir pra aqui, que aqui tem um cabra quente torador de arruela. Ele vai torar a sua, você para de passar trote na mesma hora, vagabundo sem vergonha. Misericórdia! Óticas Diniz, no bairro, na cidade, em todo o país. Informa a hora certa. Chegou o Liquida Tudo das Óticas Diniz. E todas as armações e óculos solares estão com descontos irresistíveis. Você não pode perder. Óticas Diniz, para ver o mundo como você sempre quis. Automóveis de verdade, você encontra aqui, a mais completa da cidade. É a Morumbi. Toda procedência que seu carro deve ter, pode ter certeza, aqui você vai ver. O seu caminhão, Morumbi Veículos. Popular ao carrão, Morumbi Veículos. Barco, lancha, jet ski, tudo isso você vê aqui na Morumbi. Morumbi Veículos, desde 1985. Avenida Egino Cunha, próximo à Ponte Uau Ferraz. Na Léo tem grandes ofertas para o profissional da marcenaria. Todos os MDFs branco, TX de 6 e 15 milímetros, Arauco ou Duratex, com 15% de desconto nas compras à vista. Acima de R$500, MDFs madeirados ou unicores, Arauco ou Duratex, com 15% de desconto nas compras à vista. Acima de R$500 e mais todas as ferragens FGVTN, também com 15% de desconto nas compras à vista. Grandes ofertas assim, só na Léo tem. Consulte sempre um profissional da marcenaria. Quando o assunto é robustez, tecnologia, design e economia, o Festival de Picapes Fiat mostra sua força. As picapes da marca líder em vendas com vantagens exclusivas e descontos especiais para produtor rural e CNPJ. Toro Volcano Turbo Diesel com desconto de até R$26 mil. Não perca o Festival de Picapes Fiat, de 24 a 31 de janeiro. Uma oportunidade como essa não acontece sempre. Vá agora mesmo até uma concessionária área Fiat e garanta a sua. No trânsito, escolha a vida. Fácil de vender, fácil de comprar. Basta acessar que você vai ver no Instagram. Lojão do Automóvel é o bom. Com novidades pra você. Veículos novos e seminovos. Aqui você vai encontrar em até 60 vezes, com mais facilidades pra pagar. Fácil de vender, fácil de comprar. Basta acessar que você vai ver no Instagram. Lojão do Automóvel é o bom. Com novidades pra você. Vem para o Lojão do Automóvel no Show Automol, na Avenida João 23. Telefone 86-3233-8965. Lojão do Automóvel. Água mineral é ouro da mina que o Piauí confia. Água de qualidade pra você, pra toda a família. É ouro da mina, 100% natural. É de Teresina, água mineral, ouro da mina. Não tem igual, exija melhor. É pra sua família, água mineral, ouro da mina. E não esqueça, para ser água mineral, tem que estar escrito no rótulo. Água mineral. E água mineral, você já sabe, é ouro da mina. Autopeças e Auto Centro Dirceu, a primeira da região em serviços e preço baixo. Antes de viajar, passe aqui e confira. Troca de óleo 120, alinhamento e balanceamento R$50. Higienização de ar-condicionado R$120. Injeção com aparelho R$100. Temos reboque, serviços de escapamento, amortecedores, cabos de velas com a troca grátis. Cartões em 10 vezes sem juros. Fone 3237-6323. Autopeças e Auto Centro Dirceu, onde o melhor serviço é o seu. BR-343, próximo ao Balão do Dirceu. Ecoelectric, empresa líder na distribuição de equipamentos para geração de energia e bombeamento solar. Lembrando que a energia solar agora é regulamentada por lei. Mais segurança para o seu investimento. Pensou em energia solar? Pensou na Eco. Avenida Miguel Rosa, 6462 Sul, bairro Pio 12, fone 86-3303-7282. Ecoelectric, soluções completas em energia. Distribuidor autorizado VEG e Vertes no Piauí. A Consigne Empréstimos traz novidades para você, beneficiário LOAS e PPC. Na Consigne, você faz seu empréstimo consignado rápido, fácil e seguro. LOAS e PPC. Na Consigne, você faz o seu empréstimo consignado sem consulta ao SPC e Serasa. Ligue já. Fone Zap 86-3224-2828. 3224-2828. Chegou a hora de conquistar o mercado de trabalho. Faça sua pós-graduação no Centro Universitário Santo Agostinho. são mais de 150 opções de cursos presenciais e à distância. Mais de 150 oportunidades para se movimentar rumo ao emprego dos sonhos. Sua carreira não pode parar. Centro Universitário Santo Agostinho. Aqui você impulsiona o seu futuro. Em Teresina, a ração para sua criação animal tem nome. Ração Nativa, produzida no Piauí a partir de ingredientes nobres e rica em proteínas, minerais e vitaminas. Tudo o que a sua criação animal merece. Ideal para bovinos, suínos, aves, ovinos e caprinos. Ração Nativa, Avenida João 23, 2220, esquina com a Avenida Governador Gaioso de Almendra. Peça agora pelo WhatsApp 86-3232-3900. Ração Nativa. Se foi só uma noite, por que não sai da mente o perfume impregnado, seu corpo encaixado no meu? E se eu fosse um peixe, seu beijo era um anzol. Fechei os olhos e vi você aqui comigo, fazendo amor comigo, louca de prazer, em cima de mim, pedindo não para, não para beber. Fazendo amor comigo, louca de prazer, em cima de mim, pedindo não para, não para beber. Nem se arruma, vai ser sem roupa, você é linda, de qualquer jeito. O que eu preciso fazer pra mim agora e ter você comigo, fazendo amor comigo, louca de prazer, cima de mim, pedindo não para beber comigo, fazendo amor comigo, louca de prazer, em cima de mim, pedindo não para beber. É o bom de faixa, bebê, vai seu menino. Nem se arruma, vai ser sem roupa, você é linda, de qualquer jeito. O que eu preciso fazer pra mim agora e ter você comigo, fazendo amor comigo, louca de prazer, em cima de mim, pedindo não para, não para beber comigo, fazendo amor comigo, louca de prazer, de mim, pedindo não para, não para beber comigo. Em nome de Kaique, passe entretenimento, é o bom de faixa, bebê. O fenômeno está no ar. Ei, a Progresso tá cheinha de novidades que vão facilitar sua vida, pense! Nossa! Oi, as pequenas encomendas que você deixava e pegava na rodoviária de Recife, agora nós temos outras opções. É mesmo, é? É, nós temos vários outros pontos, sabe aonde? Na Imbiribeira, no Derby, na Avenida Norte e na cidade de Goiânia. Oba! Não se abestalhe não, entre em contato com a Progresso agora pelo DDD 819-8876-2433 e tu fica por dentro de tudo. Chama! Chama Progresso, papai! Aí sim! E agora vamos ver quem participa comigo hoje. Hello! Alô, moção! Liga aí, fela! Fela, minha felinha, minha príncipa, quem tá falando? É Vilma, moção! Night becomes the dawn. Ei, Eita, bexiga, Vilminha, sua príncipa. Tudo bom, Vilma? Tudo bom, meu príncipe. Vilminha, pra quem não conhece, ela que é linda, até lavando um liquidificador ligado. Ave Maria. Oi, menina linda. Valendo o prêmio. Preste atenção, que agora você está aqui no quadro. Verdadeiro ou falso? Primeira notícia. Yoko Ono, viúva de John Lennon, era tão feia que ficou conhecida como Cara de Milagre. Verdadeiro ou falso? Homem, moça, não é falso. Aquela bicha fera conhecida como Briga de Foice. Bicha? É bonitinha, Briga de Foice. Feia não, com. Mas outra notícia, atenção. Certo, moção. O último exame de sangue de Zeca Pagodinho deu que ele tem 90% de álcool e 10% de tiragosto no sangue. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, moção. Uma chave mestra pra liberar a ruela do intestino preso! Vou utilizar! Pessoa que tá com o intestino preso, fica com aquela prisão de ventre, essa chave mestra é muito melhor do que a mexa mamão e libera o intestino! Vai ser muito útil, vai ser muito útil! Exatamente! Tem, faça como Vilma e venha ganhar prêmio comigo aqui no quadro! Verdadeiro ou falso? Sei lá. Tchau, au, au, au, almoção. Eita, papai. Eu com 300 conto de manteiga tá formado, viu? Vem, chama, chama no forró. Vai. Flávio Zada Quente. Eu com 300 conto de manteiga tá formado. Saio na sexta, só volto segunda-feira. Um pro vaquejada, dou perdido na mulher. Depois do forró eu vou partir pro cabaré. Imagina se eu fosse rico, imagina se eu fosse rico. Só com 300 conto eu faço esse rebuliço. Com 300 conto eu já dou um sumiço. É pinga, puta revoada todo instante. Eu com 300 conto faço um birmantelo grande. É pinga, puta revoada todo instante. Eu com 300 conto faço um birmantelo. Olha que é pinga, puta revoada todo instante. Eu com 300 conto faço um birmantelo grande. É pinga, puta revoada todo instante. Eu com 300 conto faço um birmantelo grande. Papai. Imagina se eu fosse rico, hein? Eu com 300 conto de manteiga tá formado. Saio na sexta, só volto segunda-feira. Um pouco pra vaquejada, dou perdido na mulher. Depois do forró eu vou partir pro cabaré. Imagina se eu fosse rico. Imagina se eu fosse rico. Só com 300 conto eu faço esse ribuliço. Só com 300 conto eu já dou um sumiço. É pinga, puta revoada todo enxote. Eu com 300 conto faço um birmantelo grande. É pinga, puta revoada todo enxote. Eu com 300 conto faço um birmantelo. Olha que é pinga, puta revoada todo enxote. Eu com 300 conto faço um birmantelo grande. É pinga, puta revoada todo enxote. Eu com 300 conto faço um birmantelo grande. Desmantelo só flecha grande. Chama no forró, vai, vai. Aumenta meu tecladinho, vai. Eu faço um desmantelo desse. Imagina se eu fosse rico. Estourou, Zé! Tchau, au, au, au, almoção. Pra beijar. dona da Hilux. Eu tô no Flux, eu tô no Flux. Garçom, desce um absoluto, que hoje eu luxo, que hoje eu luxo. Com a dona da Hilux, eu tô no Flux, eu tô no Flux. Garçom, desce um absoluto, que hoje eu luxo, que hoje eu luxo. Com a dona da seu pedido e recebe tudo no conforto da tua casa. Tá esperando o quê? São vários itens disponíveis. Tem o kit caipirinha, Pitu Gold, Pitu Limão, camiseta, o boné da Pitu que é só o filé e muito mais. Então não perca mais tempo. Acesse agora loja.pitu.com.br e faça já seu pedido. Com Pitu, o futebol fica muito mais resenha. Siga Pitu no Instagram, @ Pitu, e venha torcer junto. Chama, chama na Pitu, papai! Exatamente. Diz que ela pega... Quando diz que ela é a cara de esse bebinho, que é o Chico Banguelo. Vixe, será, hein? O nome deve ser muito fácil. Homem. Boa tarde. Opa, Mônica, tudo bom? Liga aí, o que, é que você deseja, meu amor? Mônica, que eu queria dar uma palavrinha, você tá desocupada? Diga aí, tô, por quê? Mônica, o negócio que você pediu vai dar certo. Que negócio? Vai trazer aquela pessoa lá, sabe? Vai dar certo. Que pessoa? Eu prometi trazer em 48 horas úteis e tô trazendo menos do que isso. Vou. Não sei nem quem é esse, eu não sei nem quem é esse. Olha, se você tomar um banho de pipoca com pétalas de flores, ele volta bem ligeirinho, você quer? Não, de jeito nenhum, nem quero. Por favor. Não, a pessoa que eu amo tá debaixo do chão, como é que vai voltar? Não, mas nem ele não. A pessoa que você pediu pra voltar foi Chico Banguelo, aquele bebinho aí da sua rua. Tá. Eu não vou ligar de novo, não. Liga.

na Pax União. Clínica de primeira com o menor preço do mercado. É na Pax União. Consulta de vista grátis. É na Ótica Pax. Na Pax União. Melhor serviço funerário e o melhor atendimento é na Pax União. Empresa com credibilidade de quase 50 anos no Piauí. É Pax União, tudo pela vida. Azteca Inkjet, impressão é a solução, impressão é a solução. Comprar ou alugar. O maior showroom de impressoras Ecotanques, laser, jato de tinta, pacotes especiais para locação e a melhor assistência técnica você encontra na Azteca. Utilize também o disque entrega para cartuchos, toners ou suprimentos. Azteca Inkjet, Coelho de Resende, 723 Centro Norte. WhatsApp 998414533. Siga também nas redes sociais. O rei das pegadinhas. Não tem outro igual, não. Ei, menino ou menina, dá licença que estou ouvindo o programa do Moção. E aí, patrão? Oi, agora. Se quer ir comigo, bora segunda, a gente volta. Se tem limite no cartão, é só isso que importa. Depois a gente chora. Humora beber, humora aloprar. Paredão chegou pra galera balançar. Humora beber, humora aloprar. Chegou paredão pra galera se entregar. Como rapadura, quem te trata como farinha seca? Oh! Eu tenho mais, vai falar rapadurazinha, agora deu vontade de tomar um cafezinho, vai. Tomar um maratá. Eu boto às vezes, pego a rapadura daquela pedra, boto dentro assim, né? É bom demais. É café maratá, é o melhor café que há. Esse eu dou valor. Se amanhece o dia, aquele cheirinho de café em casa, chega a dar ânimo pra você ir trabalhar, dá força, tá com frio, toma um cafezinho, tá enfadado, toma um cafezinho maratá. Na hora do intervalo, depois das refeições, maratá faz parte do dia a dia da família. Tem a melhor linha, leve pra casa, escolha o seu melhor e leve pra casa, maratá. O melhor café que há! Eu vou ligar pra Cris. Sim. Tô aqui com os detalhes. É bacalhau. Se ela pega. Pega. Bacalhau. Sabe o que é teatro, não, cara? Alô. Alô, é Cris? Uhum. Oi, Cris, seu nome tá aqui no elenco do teatro que você não queria fazer o ensaio com a gente, né? Não, por que que meu nome tá aí? Porque você não se inscreveu pra participar do papel? Eu nunca me inscrevi em nada, meu amor. Mas foi uma brincadeira de mau gosto, porque você botou seu nome e tomou o lugar de outra pessoa que queria participar. Olha, eu quero te dizer, tu tá falando de onde? Aqui da matriz, mas eu acho que não vai dar nem certo, viu, Cris? Porque era pra você fazer um papel de um bacalhau, né? Eu acho que você não vai ter. Tá, vem cá, fala aí, André. Não é, Cris? Alô? Não, eu quero falar com o bacalhau. Vai tomar de teu, filho de rabo. Ei, mãe, não é isso não, viu? Tá bom, quenga ruim, velho, vagabunda. Ai, não fala isso de mãe, não. Deve ser São Paulo, hein, no viado, velho. Que dá o... Dá o... que eu conheço, você dá o... Acostumado, né? Viado eu conheço, é. Se olha no espelho, né? Você é viado. Virado, né? Viado, rapaz. É. Tu também é salgado igual a bacalhau? Não é salgado igual a bacalhau. Não é viado, não. Ô, moço, vem aqui, fala aqui na minha cara pra me desbagaçar no pau. Não, mas é tua mãe, bacalhau. Filho de rapaz. Quero saber quem é. Ai, Maria, se eu pegar, eu mato. Tu quer saber? Vai tomar no seu. Quero saber quem é. É. Quem é o viado que tá ligando aqui? É caçar o que fazer. É, viado desse. É que tá ligando na casa dos outros. Mandando os outros caçar o que fazer, vai tomar no c... Eu quero saber quem é que tá falando, é? Fala o nome aí, filho da desgraça. Bora? Pai, tu deixa eu estar me esculhambando. Moço, tua mãe saiu, filho de ra... Tua mãe não tá aqui não, me deu c... e saiu aqui na hora. Pois vem aqui em casa, se for homem. Ô, meu pai do céu. Se eu aparecer aí, eu pico é bala na tua cara, filho de ra... Quando tu vem aqui em casa, tu traz bacalhau? Tu liga pra casa dos outros falando isso, filho de ra... Então eu vou falar outra coisa. Bacalhau. Vai tomar no seu c... Tira só o sal. Não é tua casa não, bicho doido. Ô porro bruto! Já tá na hora, moção, vai embora. Tchau, legal, Hollywood, fio dental. Continua fuleiragem lá no site. Vai lá, por aqui é um K, é um B, é um osso. Acabou-se! Tchau! Então, vai o bacalhau. Pegada de amor. Óticas Diniz, no bairro, na cidade, em todo o país. Informa a hora certa. Não perca a hora em Teresina, 6h11. Chegou o Liquida Tudo das Óticas Diniz. E todas as armações e óculos solares estão com descontos irresistíveis. Você não pode perder. Óticas Diniz, para ver o mundo como você sempre quis. Fácil de vender, fácil de comprar. Basta acessar que você vai ver no Instagram. Lojão do Automóvel é o bom. Com novidades pra você. Veículos novos e seminovos. Aqui você vai encontrar. Em até 60 vezes. Com mais facilidades pra pagar. Fácil de vender, fácil de comprar. Basta acessar que você vai ver no Instagram. Lojão do Automóvel é o bom. Novidades pra você. Vem para o Lojão do Automóvel no Show Automol, na Avenida João 23, telefone 86-3233-8965. Lojão do Automóvel. Automóvel de verdade, você encontra aqui, a mais completa da cidade. É a Morumbi. Toda procedência que seu carro deve ter, pode ter certeza, aqui você vai ver. Do Fusquinha ao caminhão, Morumbi Veículos. Popular ao carrão, Morumbi Veículos. Barco, lancha, jet ski, tudo isso você vê aqui na Morumbi. Morumbi Veículos, desde 1985. Morumbi. Avenida Egino Cunha, Morumbi. Próximo à ponte Uau Ferraz. Na Morumbi. YD333, 99,1 MHz. Clube FM. Clube FM. A mais popular de Teresina. De bem com o sucesso. Vem, porque nossa canção tem muito mais vibração pra você curtir. tarde, Jesus. Queridos filhos e filhas. Boa tarde, família amada. Hoje, dia 1º de fevereiro, não sei se você sabe, mas o mês de fevereiro é consagrado a Nossa Senhora de Lourdes, intercessora dos enfermos. Inclusive, semana que vem vamos estar rezando, invocando Nossa Senhora de Lourdes. Por ora, Nossa Senhora, nos ajude. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amado Senhor Deus, no final deste dia, de coração contrito, joelho dobrado e alma confiante, elevamos a nossa prece, pedindo, Senhor, por todos aqueles que se recomendam às nossas orações e por nossas necessidades. Por intercessão de São Brás, pedimos por aqueles que sofrem de algum mal da garganta. Preservai os que estão bem. Abençoai aqueles que usam da garganta para se comunicar e evangelizar. Protegei os professores, os cantores, os comunicadores, mas principalmente, que toda palavra que saia de nossa boca seja para edificar o bem, construir a paz e antecipar o teu reino. Ó Deus, se por acaso tivermos proferido palavras que tenham ofendido alguém, em teu nome pedimos que estas palavras sejam tiradas da memória, do coração e da vida desta pessoa. Senhor, protegei-nos dos males da garganta e prometemos que as palavras que saírem de nossas bocas possam produzir o bem, construir a paz, edificar o teu reino e dignificar o próximo. Senhor, o dia termina e queremos pedir imensamente pelos nossos familiares, os que estão distantes. Abençoai a relação familiar. Mesmo que distante, pedimos, protegei-os em seus negócios, abençoai-os em suas escolhas, iluminai-os. Senhor, aos familiares próximos, que sejamos uma presença que construa a união e o amor. Então, para toda a família, pedimos, afaste a mentira, a amargura, a discórdia, a desavença. Afaste toda e qualquer infidelidade. Senhor, que a relação familiar seja baseada na fé, no perdão, na verdade e no respeito. Como fruto desta Ave Maria, eu gostaria que você pensasse na tua família, nos distantes e nos próximos, pedindo que Nossa Senhora os envolva com o seu manto sagrado e com sua intercessão. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ó Deus, por intercessão de São Brás, livrai-nos dos males da garganta. E pela ação dos arcanjos, afastai da família todos os ataques contra a união e a paz. Abençoai, Senhor, a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique em paz. Até amanhã. CYD 333, 99,1 MHz. Clube FM. Clube FM. A mais popular de Teresina. De bem com sucesso. Tô chegando, hein? Os melhores hits no ritmo da sua noite. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Um bom bate-papo com muita música boa. E você fazendo parte da nossa noite. Só sucesso. Só sucesso. Mais música na sua rádio. Comigo mesmo. Aqui na sua. Oh, que maravilha, gente! Estamos começando mais um Só Sucesso aqui na Clube. Agora são 6h20. Aumenta o som porque a gente está chegando aqui na sua revoada do rádio nessa sexta-feira sensacional. Meus queridos e minhas queridas, muito boa noite! Sextou, sextou, que alegria! Aê! Hoje, dia 3 de fevereiro de 2023... Vamos lá, vamos começar esse programa, o último programa da semana. E é claro que você já tá feliz porque hoje é sexta-feira, muita gente já tá aproveitando aí o happy hour. Pra você que tá em casa, pra você que tá aí no trânsito, na hora do rush, aquele boa noite especial também pra você que acompanha a gente, motorista por aplicativo, pra você taxista. Boa noite pra você que tá acompanhando a gente no transporte coletivo. Aquele abraço, tá retornando aí cansadão do trabalho, né? Agora a gente vai relaxar e vai curtir um pouquinho de música boa no seu rádio, aqui no Só Sucesso, comigo, Ramon Barros, até às 21h. Só aquelas músicas que você gosta de ouvir, só as selecionadas. Vem pra cá, aumenta o som! Ramon Barros! Sou eu mesmo, hein? Participa, manda aí a sua mensagem, pede a sua música, manda aquele abraço, manda aí o seu recado no 869-9985-6831 ou liga no 2107-6650, telefone fixo. Segue a gente nas redes sociais, no Instagram e Facebook, no arroba Clube FM Clube Teresina, arroba FM Clube Teresina. Acompanhe a gente também lá pelo portal fmclubeteresina.com.br. Bora lá, 6h21, tem intervalo, a gente volta já. Só um recadinho da Óticas Diniz. Óticas Diniz, no bairro, na cidade, em todo o país. Informa a hora certa. Agora em Teresina, 6h22. Promoção das Óticas Diniz. Nesta volta às aulas, aproveite até 50% de desconto para comprar seus óculos novos. Válido para alunos e professores. Óticas Diniz, para ver a volta às aulas como você sempre quis. Você está ligado com a gente. Só sucessos. Só sucesso. Com Ramon Barros. Cola em mim que é sucesso, bebê. Tá chegando o Josué Bom de Faixa. Hoje eu tô louco, louco, louco, louco. Loucura, loucura, aumenta o som. Hoje eu tô louco pra me apaixonar de novo. Haja menino. Vai descendo, vai, vai descendo, vai. Hoje eu tô louco, hoje eu tô no piseiro. Beijar na